Vem com a Jaque, a vozinha. Vou deixar você ir. Jaque, a vozinha. É, fala a verdade, você não me quer. Onde você dizia eu te amo, hoje eu já sou segundo os planos. Não é normal terminar assim. Foi só oi, tchau, trauma pra mim. Vou deixar você ir, vou deixar você ir. E se quiser voltar, é que sentiu saudade da pivetinha aqui. Vou deixar você ir, vou deixar você ir. Se quiser voltar, é que sentiu saudade da pivetinha aqui. É que sentiu saudade da pivetinha aqui. Vou deixar você ir, vou deixar você ir. Se quiser voltar, é que sentiu saudade da pivetinha aqui.